Era uma vez um macaco Mariola, que andava de bata e sacola, como se fossem para a escola. Mas não ia, era tudo a fingir. Os rapazes, quando iam passar, troçavam dele e gritavam: macaco escondido, corrava de fora, macaco escondido, corrava de fora. Pois é, realmente o rabo sobrava de bata. E, muito comprido e retorcido, corria atrás do macaco para onde quer que fosse. Então o macaco entrou numa barbearia e pediu ao barbeiro que lhe cortasse o rabo. O barbeiro afiou a navalha e zás! Rabo para um lado, macaco para o outro. A operação deve ter doído, mas o macaco, que tinha tanto de vaidoso como de corajoso, não se importou. E de sacola e bata, muito intrigado, veio para a rua mostrar-se com os seus novos preparados. Estavam os homens à conversa na esquina, quando o viram passar, um deles comentou: um macaco sem rabo é como um burro sem orelhas, fica mais feio e fica mais minguado. Coitado! O macaco ouviu, sentiu-se e correu ao barbeiro para que lhe devolvesse o rabo. Talvez ainda pudesse ser cozido ou colado. Olha o macaco toleirão à procura do rabo. O que queria que ele fizesse? Deitou fora e a caminheta do bicho levou. Disse-lhe o barbeiro. E o macaco zangou-se. Quando a pessoa o macaco se zanga e perde a cabeça, faz mal. Levo-lhe a navalha, ou que me cortou o rabo. E abalou. Ia ele por uma rua, quando passou perto de uma peixeira. Que linda navalha, traz um ninho na mão, disse a peixeira. Oh, meu carinha de anjo, não me quero dar a navalha para eu amanhar o meu peixe. O macaco ficou todo derretido com as falas da peixeira. E, já se viu, deu-lhe a navalha. Para amanhar umas sardinhas, partiu-se, disse-lhe a peixeira.